Pelo jeito seu time perdeu e você tá com raiva. Tá sentado faz horas aí, não diz uma palavra. Já sei, foi o carro que eu bati saindo do estacionamento. É por causa do meu personal que você tá esquisito, me fala. Mas toda surpresa, tava procurando um motivo. Quem procura acha. Escreve o nome da safada com nome de amigo e deixa o celular no sofá de casa. Eu sei quem é ela. Pelo tom dessa voz não é amigo seu. Eu sei quem é ela. Porque quando tocou desespero bateu. Retorna pra ela. Se você for macho isso pergunta pra ela. Se na cama dela ainda cabe você. Se é mentira porque você disfarça. Hoje mesmo acabo com a tua raça. Me dá aqui esse seu telefone que eu te esfrego na cara. Procurando um motivo. Quem procura acha. Escreve o nome da safada com nome de amigo e deixa o celular no sofá de casa. Eu sei que é. Porque você disfarça. Hoje mesmo acabo com a tua raça. Me dá aqui esse seu telefone que eu te frego.